Minha querida letra T, estás na minha coleção. És o T que a gente lê quando a gente lê Trovão. És o T de tangerina, de tomate e de Tomás. A gente nem imagina a falta que um T nos faz. T de talho, T de tudo, T de tarde e de traineira. Quem canta assim não é mudo e eu canto à minha maneira. As palavras em que entras são tantas que nem as conto. E a cantar esta cantiga, ai acudam, fiquei tonto.